0, em atenção a 1950, seguinte lenha, formação pelo. Nome 60, contato radar, acende investigação, desce para 4 mil pés, com 1015, direto Duna. 4 mil, direto Duna, o nome 60. Livre decolagem pista 10, informo que manterá apoio até 3 mil pés. Após curva e chama o controle. 1-19-35. Cliente, mantém proa até 3 mil pés, luta 3304. Salvador, bom dia, Zé 3859, ali mantém, cabeceira 10, autorizado. Livre chama para o táxi, da 3693. Quatro decolados no meio, chama o controle 119-135. Obrigado, senhor. Bom dia. Olê, Salvador. Muito bom dia. 3304, decola, batente, decolagem, cruza 1900 pés. Bom dia, senhor. 3304, contato radar na decolagem, mantenha reta até 2000, após 2000, curva direita, direto Alefa. Ok, cruzando 2000, Alefa 3304. Chanel 6312 com POB de 145, autonomia de 3 horas e 6, alternando Natal. Azul 4450, restrito 4010. Restrito 4000 agora, 4450. 312, táxi autorizado, à direita via Índia. Quando estiver a manter a posição, chama a torre 1895. NH1 no 0.5. Direita Índia, ponto espera torre 1295, V15, Xanar 63 no banco. C3859, decolado 119, chama o controle. 119-35. 935, obrigado, bom dia. Torre, eu faço a Rodeu Thiago Neto Serra. Rodeu Thiago Neto Serra, correto, eu não faço 4, o Sonado faz outra corte, faz uma no voo. Confirma para cancelamento do voo, tá direto certo? Sim, já pontos para 1895, tem legal no 015, tá 3693. Passou no Índia, com 015-295.0-393. Tem a mesma notícia? Tem notícia. Presidente, mais instantes reautorizará, será reautorizada a descida para 2000. Já está livre, Elias. Reautorizado, Elias. É superior ao rápido visual. Presidente, 2000 pés, 1015. Livre, Elias. 2015, livre. 184, motivo da restrição, é o tráfego a 2 horas. 8 milhas rumo oeste, 2.500 pés. Não desce para 4.000, o limite seria o que localizou? Pela apresentação radar, os 4.000 pés estão restritos somente até o cruzamento da magnética 70 de Simbra. Caso de falha após a 70, 2.000 pés, retorna a duna, final elétrico. Lima, Juliette Lima, passa em frente, por favor. Ah, ok, obrigado. Reautorizado para 2.000 pés. Altímetro no 015, está livre, LS. Ok, ele 15, 2.000 pés, LS livre, 1184. Passa, passa, Alfa Tango Tango, livrando a CTR. Serviço radar encerrado, prossiga a visual, frequência livre. Estabilizado, 4450. 4450, 2000 do externo, completa a aproximação, torre 1895. 1895, já. Torre Salvador, azul 4450, bom dia, final de 7 milhas. Frente azul 4450, completa a aproximação, reporta baixado travado, quem liga no 0 no meio. 2016, vai reportar. Xenem 312, decola 222, chama o controle, 119 do sinal 35. 1935. Change 23693, mantenha o ponto de espera. Só foi 4, obrigado. Azul 170, autorizado por seguro, 180, decolou no 0, curva direita, feira coral. Pós, intercepto para Golf 677, até Raira, pós direto. Motor de Salvador 1935, aciona 0274. Da saída coral após Golf 677, Raíra e direto. 1935, controle 0274 em transporte, protegou o azul 277. Proteja na correta no pátio 3, chama pronto, azul 277. Faremos pronto no pátio 3, azul 277. Pato passando 60, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, 3304. Recife, obrigado, bom dia, 3304. Bom dia, igualmente. B93 visual com tráfego na Rússia Nacional, André 190 da Azul. Visual, B93. Faz o mesmo, a linha mantém, cabeceira 1-0, está autorizado. A linha mantém após o curso, agora é 3-0-3. imobilizado no X-ray avistando o 1184. Turma 1184, cliente completa LS, torre 1895. 1895. No solo 26, livre direita, chama solo 1211. Resumindo, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1184 externo, embaixo, tá lá? 1184, continua a aproximação, aguardando o pistarinho, que nem na 1016. Ok, aguarda. 1016, 1184. Então, 3693, livre decolagem, pista 10, dentro 130 graus, 109. Avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1140 graus, 99. Ok, autorizado o pouso, 1184. 96 vai dar passagem ao Embraer da Azul, que vai ingressar a Juliette para o portão 3, após vai seguir. Bate 1 em Índia, até o ponto de espera. Quando no ponto de espera vai chamar a torre, 1895, com 1015 no ajuste. Autorizado, a aeronave da Azul vai ingressar para o 3, porta segue Índia, ponto de espera, 2952. Beleza, você quer você entregar uma deposição normal direto ao Leda? 3859, passa 1170, chama centro no Recife, frequência 126, decimal 0. 693, contato radar vigilante. 1160 na X-Ray, dá 0. Gol 1160, 3 linhas do externo, completo LS, torre 1895. Sente no externo, torre 1895, grato, bom dia, 1160. Controle 3693, pode voar, monte, vai. Ativo, Leda, 693. Leda, 3693. Mantenha a ponta de espera. 3-1-2, passa 1-8-0, chama centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 45. 2-5-45, chama 6-3-1-2. Tô 2196 ali, mantém, cabeceira 90, autorizado. Ali mantém, 90, vou 2196. Tem uma altitude solicitada? 2000 GL, o Indiamac Alpha, pronto para a cópia. 2000 GL, sente, o Indiamac Alpha, autorizado. Tá novembro, Juliette Delta, Feira de Santana. 2000 pés, decolagem da 10, primeira curva esquerda. Corredor forte, estreito a 1 no meu pé até a liberação do controle, Salvador. Controle 0935, aciona 0156, Índia Michael. Esse é o Amador de Leste Delta, 2000 pés, decolagem 10, curva esquerda, corredor forte. Restrito 1000, controle 0935, acionado, responde 0156, o Índia Mike Alpha. Correto, Índia Mike Alpha no parte 3, chame para acionamento. Vamos lá. Alô, boa tarde, gol número 60, livre a pista. Gol número 60, Alpha Juliette, portão 10. Alpha Juliette, portão 10, gol número 60. Controle Salvador, muito conselho, gol número 621, você tem informação quilo. 021, bom dia, assuma identificação, desce para 4000 pés, direto posição pelo, gol 1621. 4000, direto pelo, 621. Controle está 3693. 393, passa 1-4-0, chama agora Recife, frequência 1-2-5, decima 1. 1-2-5-1? Temo. De boa. Estou 2196, decolado aos 3-4, chama o controle. 1-9, decimal 3-5. 1-2196 e 0935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2196. 2196 da gol, contato radar, solito 240, direto posição Leda. Gol 2196, 240, direto Leda. Bomba 55, controle. Bomba 55, controle Salvador. Bomba 55, serviço radar encerrado, 59 milhas sudoeste. Mantenha 1-0-0, chama Ilhéus, frequência 120, décima 1. Papa Romeo, uniforme 90 Golf. Controle está ciente, descida visual pelos corredores, altímetro 105. Gente, uniforme Novamba Golf 055. Para continuar a descida. Salvador, bom dia, Gol 648, informação, Pilo. 648, bom dia. Direto Tuna, desce e mantém 2 mil pés, altímetro 1015. Direto Tuna, 2 mil pés, 055 até que posição? Mais 5 minutos. Ok, mantendo a linha do litoral, tá ali. Negativo ingressar na trajetória mar. 2196, passa a nível 160, chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1. Paulo 2196, Recife 125, decimal 1, bom dia. Tudo bom, voo. Muito obrigado, bom trabalho. Rodou o gol 621, vai dar um pezinho pela direita aqui pro 220. Eu tinha no 621. Ok, o uniforme Novamba Golf tem a carta dos corredores visuais? Positivo. Ok, e tem como ajustar-se aos corredores visuais? Positivo, tem a carta, ok, está positivo. Tem que falar que ele é 06070. Uniforme Novamba Golf já está a avistar uma ilha, uma grande ilha, a sua magnética 045. Positivo, vendo uma grande ilha. Ok, margeia essa ilha deixando a sua esquerda, assim estará dentro dos corredores. Positivo, margeia a ilha deixando ela à esquerda. Ok, sem afastar-se a imagem de duas ilhas, do que seria o eixo imaginado de tangenciamento da mesa. Minha 21, após o desvio direto Duna, altímetro 1015, desce 2000 pés, é o número 1 para o LF, chama estabilizado. Após desvio, rua Duna, contra a estabilizada, minha 21. Solicita o serviço, uniforme ao Denver Golf, solicita a previsão para descer para o 035. Peguei 1500 pés com 1015, Novamba Golf. Mike Alpha acionado e confortado. Confirma o 02. 02 a bordo, Índia Mike Alpha, táxi autorizado do Pat 3, Pat 1 no Taxiway Índia. Até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, manter a posição, chama a torre 1895, KNH 1015. Confirma, chama da presença 1845. Negativo, táxi do Pat 3. Segue o Pátio 1, Taxiway Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1895. 31 Índia, 1895. Control, squawk dentro, descend e maintain 3000 feet, altimeter 1015, and the fly direct Luna position, Ocean 6250. Descend to 3000 feet, 1015, direct Luna, Ocean Air 6250. Well, correct, 6250. Tráfego Salvador, muito bom dia, minha... 311 da UTA. 311, formação por seguido. Aguardo os testes para cota. Prepara da Hélio da Mótima. Início daquilo, obrigado, Hélio da Mótima. Aguardando. Chanelé 319, pronto, corre. Afirmativo, pronto, pronto. Chanelé 319, autorizado Guarulhos, via Pesolou no zero até Taubaté, nível 360 autorizado. Colagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, ótimo. 119.35. Controle, adiciona 5522. Red Golf 1510, permanece 1015. Dois é o tranco, o gate é o 02, 13, o nome. Correto, no gate 2, chame pronto. Chamará. Paulo Salvador, o azul 2770, estado 43, na 4 Romeu. Solicita acionar na posição posterior push. Gente, por conta de estacionamento na posição, chama para o pushback com o azul 2770. Autorizado o Paulo Salvador, na acionamento na posição, chama para o azul 2770. Da coordenação e comunicação, transferência de comunicação, Índia Mike Alfa. Confirma o coordenado 35, já presente? Negativo, o Índia Mike Alfa prossegue nessa escuta e aguarda a transferência de comunicação, se decorda 47. Um Zé Gol, 2 milhas externo, completo LS, torre 1895. Uno 1895, vão no meio da zona, daqui a pouco. Daqui a pouco. Papai Uniforme, Papai Romeu Uniforme Novamba Golf. 2 atento a prováveis gráficos decolados do Aeroclube de Vera Cruz, cujo aeroclube agora está a grada sul do mesmo, que possui decolo e não mantém contato rádio com este app. Esteja atento às decolagens. Uniforme Índia Mike Alpha, chama controle. 119, decimal 35. 119, Índia Mike Alpha. Mike Alpha. Uniforme Índia Mike Alpha, controle. Plano de voo conforme para Feira de Santana. E qual foi a altitude ou nível solicitado? 2 mil pés, se possível, solicita a radial 340 da presença. 2 mil pés, ok, sim. Subo para 2 mil pés, 1015, direto feira. Direto feira, 1015, 2 mil pés, mais alto. Uniforme 92, está na bifurcação de dois corredores, eu pego da esquerda. Afirmo, da esquerda. Para o teste? Gente, guardião 09, reporta para isso. Término. Rodar à esquerda, conforme foi instruído há minutos, deixando sempre a ilha à esquerda. Objetivo, corredor da esquerda, deixando a ilha sempre à esquerda. Isso aí. Estabilizado, eu vou na 648. 648 Duna, completo LS, torre 1895, no 648. 1895, até daqui a pouco, na 642. Paulo Salvador, o azul 2770, pronto para o táxi com 32 no POB. 3 horas e 30 de autonomia, alternando Vitória. 2770, táxi autorizado, parte 3, parte 1, taxiway Índia, até o ponto de espera da 1-0. Quando no ponto de espera, torre 1895, QNH 1015. Ok, parte 3, 2, Índia, ponto de espera, chama 1895, azul 2770. Obrigado, senhor, bom dia. Bom dia, só confirmando, parte 3, parte 1 e Índia. Ok, parte 3, parte 1 e Índia. Fala, eu vou no 621, livrou? No 621, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 62. Dame 250, desce para 2.000 pés, altímetro 1.015, está livre, aproximação elétrica final no zero, reporte estabilizado. 2006, 1015, report established. Guy left 1010, channel 6250. 6250, forgive me please, my bad, I forget that you are speaking in English language before, my bad. No problem. Salvador Azul 2770, ponto de espera 1-0. Frente Azul 2770, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera 2770. Ali mantém, captura 1-0, autorizado. Ali mantém na 1-0, 2770, obrigado. Uno 648, no solo 54, livre à direita, chama solo 1-2-1-1. 1-2-1-1 e teve aviso de tráfego a 510 ali à esquerda, um helicóptero igual na 648. Gente, o Uno 648 será reportado. Obrigado. Chama solo. Azul, Alvina 34, solicita 150 para Aracaju. 9-1-3-4, informação em curso Lima, aguarda o estante 4. Aguardo. O Salvador, eu vou 2065, autorização, barulho. 2065, informação em curso Lima, guarda o número 244. Número 2, subida prevista, por favor. Ah, é o Lê da Morte, por favor. Obrigado. Vamos, vou 648, livrou. Vou no 648, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, agora 648. 648, só voltando? Prossiga. Eu aviso de tráfego, talvez tenha recebido, é um helicóptero da Polícia Militar, estava em voo de manutenção, em solo, aquele, talvez estava com o transponder na posição normal, pois tenha recebido, o helicóptero estava em solo, ok? Ah, ok. A gente teve o visual ali, a gente viu que era no solo, é só para informar mesmo, obrigado. Avião 34, pronto 4. Pronto 4, 9134. avião no 34, autorizado Aracaju, via Golf 977, Aru, DCP, colagem. Nível 1 no 70 autorizado. Colagem na pista 1-0, curva esquerda, saída Conde, 1935, controle, 0260, transponde. Autorizado Aracaju, nível 1-7-0, via Golf 977, de volta 1-0, curva esquerda, saída Conde, controle 1-1-9 decimal 35, transponda 0260. Boa, azul, 9134. Correto, no patch 3, pronto, azul. Câmara pronto, 9134. Boa, 2065, pronto, 4. Xanai, o que você está fazendo? Via Pedro Lua no 0, até Taubaté. Nível 360 autorizado. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Montiba. 119 decimal 35, controle, aciona 5547. Autorizado 360 Guarulhos, Zabrizulu no 0, Taubaté. Falda no 0, curva direita, Dael, Leda Monte. 1935 ao controle, transponda 5547, ou 2065. Correto, 2065, portal 10, chama pronto. Para pronto. Valeu, 1-0. Azul, 2770, livre de decolagem 1-0, vento no 20 graus, 99. É, livre decolagem para o 2770, confio, vem, senhor Sco. 120 com nós. Obrigado. Vehicle Lens, runway 10, Shanae 6250. Continue approach, stand by, it's secret spot, land on the runway 10. Vehicle Lens, runway 10. Azul 2770, decolado 58, chama controle, 119 decimal 95. 1995, obrigado, Goa. Oxalé 62, Oxalé 6250, clear to land runway 10, wind 130, decrease 109. Clear to land runway 10, Oxalé 6250. Reforma November Golf na final normal da 17. Papa Romeo Uniforme November Golf, vento 140 graus 109, que é legal 10, 15, livre, pouso pista 17. Positivo, 17. Somente é o pátio novamente, Uniforme November Golf. O pátio da aviação geral, senhor, nós estamos vindo aqui pela primeira vez, necessita orientação, ok? Gente, Uniforme November Golf. Chalet 6250 on the ground at 59, this by a route for ground 121, decimal 1. 1-1-1. Cover the ground 6250, clear to runway 10. Oceana 6250, Juliet Sativa Alpha, Juliet Gate 06. Alpha, Juliet Gate 06, Oceana Formei o uniforme November Golf no solo 01, temos disponível o patch 5 e o patch 4. Patch 5 a primeira à esquerda, após o backtrack, foi a papá e após o patch 4, próximo à cabeceira no 7. Então, primeira à esquerda? O Papa Romeo e Uniforme November Golf. Pode fazer o backtrack, temos parte de aviação geral nessa pista também. Faça o backtrack aí pela direita. Só libera a próxima esquerda, tem um pátio 5 de aviação geral também. Onde temos hangares e tem um pátio disponível lá também. Vai ser necessário viatura para passageiros aqui para o terminal ou já tem coordenado alguma viatura aí para o pessoal? Ok, qual é o problema? Sente. Então libere a próxima esquerda, fica atento aí a estacionamento para o pátio 5. Coordenada de altura para 5 pessoas, 7, 5. O Salvador, muito bom dia, o azul 4451. Ciente da linha, nós solicito nível 340 para Campinas. Azul 4451, nós informamos a Lima, autorizado Campinas, nível 340, via rota do plano de voo. Colagem da 10, curva direita, da Eulia da Mótima. 935, controle 5560, 34. Ciente o azul 4451, autorizado 340, Campinas. Decola da 10, curva direita, saída da Eulia. 5566 da sonda 19954. Saída da El, Leda Mótica, com curva direita após a decolagem. A rota Tesulu 10 por base, Tesulu 6, após conforme o plano. O transponder 5560. Cliente 340, decola 10 direita da El, Leda Mótica. É Tesulu 10. Desculpa, e transporta 5560, controle 1995. 1935, controle após a Tesulu 6, segue conforme o plano, azul 4451. Gente, é mais para o XPF e o azul 4451. Proteja novamente a rota, azul 4451. É o 340, autorizado, decolada 10, é o Leda Mótica. É o Tesulu 10, por base, é o Tesulu 6. O transponder 5560, controle 1995. 5560, confirmando o código, no pátio 3, chame pronto. 5560. 5560, chamada pronto, 445. com portão 10 livre, chama pro táxi. Precisa chamar para o táxi, 206. Salvador, 0094, descendo para a pista 150. 0094, rua Itap, desce para 2000 pés, confirmando o turno 1015. Quando o turno 1015, 2000 pés, 0094. V4 da Gol, reautorizado Duna 2000 pés 1015. Duna 2000 pés 1015, Duna 2004. Para o táxi, o Gol 206, 146 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 2065, táxi autorizado, Pati Uni Índia, ponto de espera 1895, QNH 1015. Já táxi Pati Índia, ponto de espera 1895, Gol 206. Cordial, bom dia. Direto Duna, desce 3000 pés com 1015. 3000 pés direto do Duna 1015, até 3896. Firmo. Espera pro chefe, cara. Mantenha a posição aguardando o número 2 do setor, 4451. Mantenha, obrigado. Bom dia, 984, informação em curso Lima, aguarda estante 4. Está sendo na Lima, 319, o Boeing da Gol já passou na retaguarda, autorizado para o pushback, chama para o táxi. Afirmativa, pode passar o Boeing da Gol, está autorizado, chama na Lima. 984, pronto, 4. Afirmativa, pode passar. 984, autorizado Recife. nível 370, decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. Após segue conforme a rota. 1935 controle, 5563, transporte.